que tem sentimento. E se quiser partir, eu não vou deixar. Vai, querido Sérgio. Eu não vou me acostumar. Tchau da Prime Eventos. E com o meu amor. Sérgio, manda 100 litros de caipirinha pra cá. Rato. E se não quiser que não me quer mais, que está amando outro rapaz, pelo amor de Deus, não quero ouvir. Eu vou me matar e me jogar ao mar. Preciso saber que foi que eu fiz, amor. E foi você quem quis assim. Não quis cuidar de mim. Me teve, mas não soube dar valor. Hoje eu quero outro alguém que me ame também, que me dê carinho e me dê amor. O nome dela é Emanuela Gomes. Naldinho e Leone, a direção para o Brasil, bebê! Simbora, querido! Segura, Leone, dá aquela rochada, mano, né, Leone? E se quiser partir, eu não vou deixar. Eu não vou me acostumar. E com um novo amor, Marquinhos, o rei do Tinder. E se me disser, já vi todos os três Tinder já, velho. Está amando outro rapaz. É concorrência de Thiago. E não quero ouvir. Me mata e me... Carol, solta a voz e canta comigo, aí vai. Eu preciso, vai. Preciso saber. De casa, canta assim, vai. Foi você quem quis assim. Não quis cuidar. Me teve, mas não soube dar valor. Sentimento. Se fala que a gente machuca, viu? Parceiro Caicão, meu locutor. Não deixa a cachaça acabar não, viu? Simbora comprar mais. Muito amor.